caos. O caos nunca morreu. Um bloco intacto e primordial. Um único monstro digno de adoração, inerte e espontâneo. Mais ultravioleta do que qualquer mitologia. Como as sombras anteriores à Babilônia. A original e indiferenciada unidade do ser ainda resplandece, imperturbável, como as flâmulas negras frenéticas e perpetuamente embriagadas dos assassinos. O caos é anterior a todos os princípios de ordem e entropia. Não é nem um deus, nem uma larva. Seus desejos primais englobam e definem toda a coreografia possível. Todos etéreos e flogísticos sem sentido algum. Suas máscaras, como são nuvens, são cristalizações de sua própria ausência de rosto. Tudo na natureza, inclusive a consciência, é perfeitamente real. Não há absolutamente nada com o que se preocupar. As correntes da lei não foram apenas quebradas, elas nunca existiram. Demônios nunca vigiaram as estrelas, o império nunca começou. Eros nunca deixou a barba crescer. Não, ouça, foi isso que aconteceu. Eles mentiram, venderam-lhes ideias de bem e mal, infundiram-lhes a desconfiança de seu próprio corpo, a vergonha pela sua condição de profeta do caos. Inventaram palavras de nojo para seu amor molecular. Hipnotizaram-no com a falta de atenção, entendiaram-no com a civilização e todas as suas emoções mesquinhas. Não há transformação, revolução, luta, caminho. Você já é o monarca de sua própria pele, sua liberdade inviolável espera ser completa apenas pelo amor de outros monarcas. Uma política de sonho urgente como o azul do céu. Para lograr abrir mão de todos os acertos e hesitações ilusórias, da história, é preciso evocar a economia de uma idade da pedra lendária. Xamã e não padres, bardos e não senhores, caçadores e não policiais, coletores paleoliticamente preguiçosos, gentis como sangue, ficam nus para simbolizar algo ou se pintam como pássaros, equilibrados sobre a onda da presença explícita, o agora sempre atemporal. Agentes do caos lançam olhares ardentes a qualquer coisa ou pessoa capaz de suportar ser testemunha de sua condição. Agentes do caos lançam olhares ardentes a qualquer coisa ou pessoa capaz de suportar ser testemunha de sua condição, sua febre por lux e voluptas. Estou desperto apenas no que amo e desejo até o limite do terror. Tudo o resto é apenas mobília coberta, anestesia diária, merda para cérebros, tédio subréptil de regimes totalitários, censura banal e dor desnecessária. Avatares do caos agem como espiões, sabotadores, criminosos do amor louco, nem generosos nem egoístas. Acessíveis como crianças, semelhantes aos bárbaros, perseguidos por obsessões. Desempregados, sexualmente perturbados, anjos terríveis, espelhos para contemplação. Olhos que lembram flores, piratas de todos os signos e sentidos. O pessoal vai decidir depois o que vai acontecer. E não acredito que essa burguesia não considere a chegar o Zinho quando estava aqui. Como é que descobriram no Brasil? O Zinho não era urgente? Entendeu? E eu estou de Porto Alegre. Eu sou Deilton, de Itamaraju, popularista. Sou do movimento Sem Terra. Eu estou aqui porque eu acho que no Brasil nosso há essa necessidade de a gente estar lutando por melhor, por igualdade, por ter respeito às pessoas como ser humano. A polícia militar que a gente estamos aqui igual animais. Dos vários movimentos. A polícia fazendo maior covardia com a gente, que isso é uma covardia, não deixar de chegar e visitar. Aqui estão, os engatinhando pelas frestas entre as paredes da igreja, do estado, da escola e da empresa. Todos os monolitos paranoicos. Arrancados da tribo pela nostalgia selvagem, escavamos em busca de mundos perdidos, bombas imaginárias. A última proeza possível é aquela que define a própria percepção. Um invisível cordão de ouro que nos conecta. Dança ilegal pelos corredores do tribunal. Se eu fosse beijar você aqui, chamariam isso de um ato de terrorismo. Então vamos levar nossos revólveres para a cama e acordar a cidade à meia-noite como bandidos bêbados celebrando a mensagem do sabor do caos com um tiroteio. Terrorismo poético. Dançar de forma bizarra durante a noite inteira nas caixas eletrônicas dos bancos. dançar de forma bizarra durante a noite inteira nos caixas eletrônicos dos bancos. Apresentações pirotécnicas não autorizadas. Peças de argila que sugerem estranhos artefatos alienígenas espalhados em parques estaduais. Arrombe apartamentos, mas em vez de roubar, deixe objetos poético-terroristas. Sequestre alguém e o faça feliz. Escolha alguém ao acaso e o convença de que é herdeiro de uma enorme, inútil e impressionante fortuna. Digamos, 5 mil quilômetros quadrados na Antártica. Um velho elefante de circo. Um orfanato em Bombay. Uma coleção de manuscritos de alquimia. Mais tarde, essa pessoa perceberá que por alguns momentos acreditou em algo extraordinário e talvez se sinta motivada a procurar um modo mais interessante de existência. Coloque placas de bronze comemorativas nos lugares públicos ou privados onde você teve uma revelação ou viveu uma experiência sexual particularmente inesquecível. Organize uma greve em sua escola ou trabalho em protesto por eles não satisfazerem a sua necessidade de indolência e beleza espiritual. No 2500 anos do Brasil, estamos em frente a uma barreira policial. A caminho de Porto Seguro, já desde as 6 horas de ontem, 6 da noite. Rabiscados nos banheiros dos tribunais. Pequenos fetiches abandonados em parques e restaurantes. Arte xerox sobre o limpador de para-brisas de carros estacionados. Slogans escritos com letras gigantes nas paredes de playgrounds. Cartas anônimas enviadas a destinatários previamente eleitos ou escolhidos ao acaso. Transmissões de rádio pirata. Cimento fresco. A reação do público, ou o choque estético, produzido pelo terrorismo poético, tem de ser uma emoção pelo menos tão forte quanto o terror. Profunda repugnância, tesão sexual, temor supersticioso, súbitas revelações intuitivas, angústia dadaísta, não importa se o terrorismo poético é dirigido a apenas uma ou várias pessoas, se é assinado ou anônimo. Se não mudar a vida de alguém, além do artista, ele falhou. Vim de Vitória, Espírito Santo, vim de carona, entendeu? Vim com o ideal, sacou? Vim de carona. Olha o caminhão aí, vai atropelar a gente. É, tipo assim, me chegar aqui, sacou? E entrar e lutar pelo meu ideal, passar pras pessoas o que eu acredito, entendeu? Passar pras pessoas, tipo assim, sei lá, bicho, é aquilo. Dos vários movimentos. Pessoal dos mais diversos movimentos nesse momento sentado na pista fazendo um som da rodovia que eu nem sei mais o nome. Polícia não deixa a gente passar e o pessoal faz som. Os terroristas poéticos comportam-se como um trapaceiro totalmente confiante, cujo objetivo não é dinheiro, mas transformação. Não faça terrorismo poético para outros artistas. Faça-o para aquelas pessoas que não perceberão, pelo menos não imediatamente, que aquilo que você faz é arte. Evite categorias artísticas reconhecíveis. Evite politicagem, não argumente, não seja sentimental, seja brutal, assuma riscos, vandalize apenas o que deve ser destruído. Faça algo de que as crianças se lembrarão por toda a vida. Mas não seja espontâneo, a menos que a musa do terrorismo poético tenha se apossado de você. Vista-se de forma intencional. Deixe um nome falso, torne-se uma lenda. O melhor terrorismo poético é contra a lei, mas não seja pego. Arte como crime, crime como arte. Pornografia. Na Pérsia, eu ouvi que a poesia é feita para ser musicada e cantada por uma razão simples: porque funciona. Uma combinação perfeita de imagem e melodia coloca o público num hall, algo entre um estado de espírito emocional estético e um transe de supraconsciência. Explosões de choro, impulsos de dança, uma mensurável resposta física à arte. Para nós, a ligação entre poesia e corpo morreu junto com a época dos bardos. Lemos sob a influência de um gás anestesiante cartesiano. No norte da Índia, mesmo a recitação não musical provoca barulho e movimento. Todo bom verso é aplaudido. Com elegantes movimentos de mãos e rúpias são lançadas, enquanto nós ouvimos poesia como um daqueles cérebros de ficção científica em um pote de vidro. Na melhor das hipóteses, um sorriso amarelo ou uma careta. Vestígios do ritual, dos rituais símios. O resto do corpo longe em algum outro planeta. No Oriente, às vezes, os poetas são presos. Uma espécie de elogio, já que sugere que o autor fez algo tão real quanto um roubo, um estupro ou uma revolução. Aqui os poetas podem publicar qualquer coisa que quiserem, o que em si mesmo é uma espécie de punição. Uma prisão sem paredes, sem eco, sem existência palpável. Reino de sombras do mundo impresso ou do mundo abstrato. Um mundo sem risco ou Eros. A poesia está morta novamente, e mesmo que a múmia do seu cadáver possua ainda algumas de suas propriedades medicinais, a autorressurreição não é uma delas. Legisladores se recusam a considerar poemas como crimes, então alguém precisa cometer os crimes que funcionem como poesia, ou textos que possuam a ressonância do terrorismo. Reconectar a poesia ao corpo a qualquer preço. Não crimes contra o corpo, mas contra ideias, e ideias dentro das coisas, que sejam letais e asfixiantes. Na libertinagem estúpida, não libertinagem estúpida, mas crimes exemplares, estéticos, crimes por amor. Na Inglaterra, alguns livros pornográficos ainda estão banidos. A pornografia produz um efeito físico mensurável em seus leitores. Como propaganda, ela às vezes muda vidas por revelar desejos secretos. Nossa cultura gera a maior parte de sua pornografia motivada pelo ódio ao corpo. Mas como em certas obras orientais, a arte erótica em si mesma cria um veículo elevado para o aprimoramento do ser, consciência e glória. Uma espécie de pornô tântrico ocidental poderia ajudar a galvanizar os cadáveres, fazê-los brilhar com uma pitada de clamor do crime. Que a realidade soit trop complexa pour la transmission orale. Os Estados Unidos oferecem liberdade de expressão porque todas as palavras são consideradas igualmente insípidas. Apenas as imagens contam. Os censores amam cenas de amor, de morte e mutilação, mas horrorizam-se diante de uma criança se masturbando. Para eles, aparentemente, estão em invasão de seu fundamento existencial, sua identificação com o império e seus gestos mais sutis. Sem dúvida, nem mesmo o pornô mais poético faria o cadáver sem rosto reviver, dançar e cantar, como o pássaro do caos chinês. Mas imagine o roteiro de um filme de 3 minutos ambientado numa ilha mítica povoada por crianças fugitivas que moram nas ruínas de antigos castelos ou em cabanas totens e ninhos construídos com detritos. Uma mistura de animação, efeitos especiais, computação gráfica e vídeo. Editado de forma compacta, como um comercial de fast food. Mas insólito e nu, penas e ossos, tendas abotoadas com cristais, cachorros negros, sangue de pombos, vislumbres de membros cor de âmbar enrolados em lençóis, rostos cobertos por máscaras cheias de estrelas, beijando dobras macias de pele, piratas andrógenos, faces abandonadas de colombinas dormindo em altas flores brancas, piadas sujas de se mijar de tanto rir, lagartos de estimação lambendo leite derramado, pessoas nuas dançando break, banheiras vitorianas com patos de borracha e pintos cor-de-rosa, Alice viajando no pó. Punk reggae e atonal para gamelão, sintetizadores, saxofones e baterias, plugs elétricos cantados por um etéreo coro de crianças, antológicas canções anarquistas, Unisque Rafis e Pancho Villa, Lipo e Bakunin, Kabir e Tsara, chame-o de Caos, The Rock Video. Não, provavelmente é só um som, né? Muito caro para produzir, e além disso, quem o assistiria? Não as crianças a quem ele gostaria de seduzir. A TV pirata é uma fantasia fútil. O rock é outra mera mercadoria. Esqueça, malandro, então. Inunde um playground com obscenos folhetos inflamatórios, propaganda pornô, excêntricos manuscritos clandestinos para libertar o desejo dos seus grilhões. La mémoire se emprunte sur l'on est appelé ainsi. La cause du rôle primordial qu'elle a oublié dans l'organisation logistique de l'Alpha 60. Personne n'avait pu la passer. Personne ne vit pas la magie. Crime. A justiça não pode ser obtida sob nenhuma lei que seja uma ação que está de acordo com a natureza espontânea. Uma ação justa. Não pode ser definida por dogmas. Os crimes defendidos nestes panfletos não podem ser cometidos contra si mesmo ou o outro, mas apenas contra a mordaz cristalização de ideias em estruturas de tronos e dominações venenosas. Ou seja, não crimes contra a natureza ou contra a humanidade, mas contra a ordem legal. Mais cedo ou mais tarde, o descobrimento e a revelação do ser natureza transformam uma pessoa num bandoleiro, como se ele visitasse outros mundos e, ao retornar, descobrisse que foi declarada traidora, herege, um ser exilado. A lei espera até que você tropece em um modo de ser, uma alma diferente do padrão de carne apropriada para o consumo, aprovado pelo Sistema de Inspeção Federal. E assim que você começa a agir de acordo com a natureza, a lei o garroteia e o estrangula. Portanto, não dê uma de mártir abençoado e liberal da classe média. Aceite o fato de que você é um criminoso e esteja preparado para agir como tal. Paradoxo. Adotar o caos não é escorregar para a entropia, mas emergir para uma energia semelhante à das estrelas, uma espécie de graça espontânea, uma organização orgânica espontânea, completamente diferente das pirâmides sociais putrefatas dos sultãos, muftis, cádiz e carrascos. Depois do caos vem o eros. O princípio de ordem implícito no vazio do uno inqualificável. O amor é estrutura, sistema, o único código não contaminado pela escravidão e pelo sono drogado. Precisamos nos tornar vigaristas e persuasivos para mostrar, para proteger sua beleza espiritual num bisel de clandestinidade, num secreto jardim de espionagem. Não apenas sobreviva enquanto espera que a revolução de alguém ilumine as suas ideias. Não se aliste no exército da anorexia ou bulimia. Haja como se você fosse livre. Calcule as probabilidades. Pule fora. Lembre-se das regras de duelo. Fume maconha, coma galinha, tome chá. Carregue seu passaporte mouro com orgulho. Não fique parado no meio do fogo cruzado. Proteja-se, mas arrisque-se. Dance antes que fique calcificado. O modelo social natural para o anarquismo ontológico é uma gangue de crianças ou um bando de ladrões de banco. O dinheiro é uma mentira. Esta aventura deve ser possível sem ele. O resultado das pilhagens e saques deve ser gasto antes que se torne pó novamente. Hoje é o dia da ressurreição. O dinheiro gasto com a beleza será alquimicamente transformado num elixir. O mundo já foi recriado segundo o desejo do coração. Mas a civilização é dona de todas as locações e da maioria das armas. Nossos anjos ferozes exigem que invadamos a propriedade alheia, porque se manifestam apenas em solo proibido.